Então foi isso. Deus criou o mundo certinho, perfeito. E a desobediência estragou tudo. Isso mesmo, Nena. Deus criou o homem para ser amigo e companheiro dele. Mas desobedeceram e depois fugiram de Deus com vergonha do pecado. Deus é perfeito, não pode conviver com o pecado. O pecado é feito doença. Atacou Adão e Eva, já adoeceu todo mundo. E é preciso cuidar das pessoas, tratar e curar a doença. É preciso acabar com a doença do pecado. Ah, Nana, conta logo, vai. Fala pra Nana da melhor parte, a parte do remédio. Remédio? Que remédio é esse? O remédio do amor de Deus. Ele não ia deixar a sua criação ser destruída pela doença do pecado. Por isso, Deus mesmo providenciou o remédio, a nossa redenção. Uau! Uau!